A sura da comunidade genuflexa. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Ramim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Por certo, nos céus e na terra há sinais para os crentes. Wa fi khalqikum wa ma yabuththu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. E em vossa criação e nos seres animais que ele espalha, há sinais para um povo que se convence da ressurreição. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. E na alternância da noite e do dia, e no sustento que Alá faz descer do céu, e com que vivifica a terra depois de morta, e na distribuição dos ventos, há sinais para um povo que razoa. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi fabi'ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti, Muhammad, com a verdade. Então, em que mensagem crerão eles depois da de Alá e de seus versículos? وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. Ai de todo constante impostor, pecador. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ele ouve os versículos de Alá que se recitam para ele. Em seguida, obstina-se na descrença, ensoberbecendo-se, como se os não houvesse ouvido. Então, alviçara-lhe doloroso castigo. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. E quando sabe algo de nossos sinais, toma-os por objeto de zombaria. Esses terão aviltante castigo. Diante deles está a jena. E de nada lhes valerá o que lograram, nem aqueles que tomaram por aliados além de Alá, e terão formidável castigo. Este é a orientação, e os que renegam sinais de seu Senhor terão castigo de doloroso tormento. Allah, الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah é quem vos submete o mar para nele correr o barco, por sua ordem, e para nele buscardes algo de seu favor, e para serdes agradecidos. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. E submete-vos o que há nos céus e o que há na terra. tudo é dele. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dize aos que creem que perdoem aos que não esperam pelos dias de Alá, para que Ele mesmo recompense um povo pelo que lograva. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Quem faz o bem o faz em benefício de si mesmo, e quem faz o mal o faz em prejuízo de si mesmo. Em seguida a vosso Senhor sereis retornados. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. E com o efeito, concedemos aos filhos de Israel o livro e a sabedoria e a profecia, e demos-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimos-los a todos os mundos. E concedemos-lhes evidências da ordem. Então, eles não discreparam senão após haver-lhes chegado a ciência, movidos por agressão entre eles. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles no dia da ressurreição acerca daquilo de que discrepavam. Em seguida, fizemos-te estar sobre uma legislação de ordem. Então segue-a, e não sigas as paixões dos que não sabem. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Por certo, eles de nada te valerão diante de Alá. E por certo, os injustos são aliados uns aos outros, e Alá é o protetor dos piedosos. Isto são clarividências para os humanos e orientação e misericórdia para um povo que se convence da derradeira vida. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ou supõe os que perpetram as más obras que nós os faremos iguais em sua vida e em sua morte aos que creem e fazem as boas obras. Que vil o que julgam! E Alá criou os céus e a terra com a verdade, e fê-lo para que cada alma seja recompensada pelo que houver logrado, e eles não sofrerão injustiça alguma. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. E viste aquele que tomou por Deus sua paixão, e Alá o descaminhou com ciência, e lhe selou o ouvido e o coração, e lhe fez névoa sobre a vista? E quem o guiará depois de Alá? Então, não meditais? E eles dizem: não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e nada nos aniquila senão o tempo. E eles não têm disso ciência alguma. Eles nada fazem senão conjeturar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, seu argumento não é senão dizer: fazei vir nossos pais, se sois verídicos. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dize: Alá vos dá vida, depois Ele vos dá a morte. Em seguida, juntar-vos-á no indubitável dia da ressurreição. Mas a maioria dos homens não sabe. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. E de Alá é a soberania dos céus e da terra. E um dia, quando advier a hora, nesse dia perder-se-ão os defensores da falsidade. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E tu verás cada comunidade genuflexa. Cada comunidade será convocada para seu livro. Dir-se-lhes-á: hoje sereis recompensados pelo que fazieis. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Este nosso livro fala sobre vós com a verdade. Por certo, nós inscrevíamos o que fazíeis. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, seu Senhor fá-los-á entrar em sua misericórdia. Esse é o evidente triunfo. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجَرِمِينَ. E quanto aos que renegam a fé, dir-se-lhes-á: e não se recitavam para vós meus versículos? Então ensoberbeceste-vos e fostes um povo criminoso? وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. E quando se disse, por certo, a promessa de Alá é verdadeira e a hora é indubitável, dissestes, não estamos inteirados do que seja a hora, não conjeturamos senão conjeturas, e disso não estamos convictos. E mostrar-se-lhes-ão as más obras que fizeram, e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. E dir-se-lhes-á, hoje esquecemo-vos como vós esquecestes o deparar deste vosso dia e vossa morada é o fogo e não tendes socorredores. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Isso porque tomastes os sinais de Allah por zombaria e porque a vida terrena vos iludiu. Então, nesse dia, não os farão sair dele e não serão absolvidos. E louvor a Alá, o Senhor dos céus e o Senhor da terra, o Senhor dos mundos. E dele é a grandeza nos céus e na terra. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio.